Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria aproveitar esses últimos acontecimentos, aquela exposição do Banco Santander e a do MASP, fazer alguns comentários a respeito. A gente sempre deve aproveitar os acontecimentos recentes do dia a dia como uma oportunidade para analisar a sociedade em profundidade, ampliando, como em círculos concêntricos, a coisa desde o seu significado imediato, isso é aquele que ele teve para os personagens envolvidos, tal como eles interpretaram o fato, até as correntes e subcorrentes de ideias e de influências que produziram esses acontecimentos, e, em seguida, encaixar essas correntes dentro de um quadro maior de referência, até, vamos dizer, a escala mais universal que você puder alcançar. Esse exercício é fundamental. Eu acredito que a ideia da filosofia como uma eterna discussão de questões gerais, né, ou como diz o Michael Dummett, filosofia é uma coisa para quem gosta de argumentos abstratos, eu acho que isso aí é apenas um diletantismo, é uma degradação total da filosofia. Você não vai encontrar nada disso na filosofia antiga, tá certo? Nem nos grandes momentos da filosofia. Isso aí se torna, vamos dizer, comum, essa atitude se torna comum a partir da estabilização da profissão filosófica como atividade universitária, que abrange, então, um número de pessoas infinitamente maior do que aquelas que podem estar realmente qualificadas para a filosofia. A vocação filosófica não é, de maneira alguma, tão disseminada ao ponto de poder comportar tantos milhões de estudantes de filosofia em todas as universidades do mundo. Isso é um absurdo total. Inclusive, a filosofia é uma atividade que ela não é contínua ao longo da história, ela só surge em determinados momentos, quando certas condições culturais e psicológicas requerem essa atividade. Você não pode esquecer que a filosofia é uma atividade de reflexão sobre o conhecimento disponível e, portanto, ela pressupõe não só um certo conhecimento disponível, mas pressupõe que haja uma espécie de consenso estabilizado em torno de certas questões, certas crenças mais ou menos estabelecidas que se propagam ou entre a classe dominante ou entre os intelectuais, e são essas questões justamente que vão provocar a investigação filosófica. Geralmente em resposta a algum consenso, em resposta ou contestando algum consenso, é só aí que surge a filosofia. Então, o simples fato de haver cursos de filosofia o tempo todo é a mesma coisa que os jornais têm que sair todo dia com o número de páginas, haja notícias ou não. Quando não há notícias, eles podem preencher com acontecimentos ocorridos nos últimos capítulos da emocionante novela da Rede Globo. Mas como, assim, fulaninho traiu fulaninha, fulano bateu na fulaninha, como se fosse o acontecimento da semana. Hábito que, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, era compartilhado só pelos jornais de última qualidade, como, por exemplo, aquele em que eu trabalhava, que chamava Notícias Populares, que era jornal de prostitutas, delegados, etc, etc. E hoje isso aí se tornou uma norma nos chamados grandes jornais. Então, a mera existência de instituições permanentemente dedicadas ao ensino da filosofia já cria uma situação um pouco falsa, um pouco forçada, ao ponto de acontecer como aconteceu na USP, que existe desde a década de 30 e nunca produziu um único filósofo, apesar de todo o dinheiro que gastou para esta finalidade. Quando eu digo que não produziu nenhum filósofo, isso é confissão deles mesmo. Tem um livro do Paulo Arantes, que se chama O Departamento Francês do Ultramar, em que ele diz que, graças à ênfase que eles deram à análise de textos e estudos de história da filosofia, eles não criaram nenhum filósofo, mas criaram alguns historiadores da filosofia. Eu ainda estou me perguntando quais, porque não saiu, né? O último livro bom de história da filosofia que saiu no Brasil foi o do Castro Neri, que chama Pensamento Antigo, que saiu na década de 40. Depois disso eu nunca vi, não vi mais absolutamente nada em matéria de história da filosofia. Nós não temos uma história padrão da filosofia no Brasil, em português do Brasil, até hoje, né? Nem mesmo uma história do pensamento brasileiro. Padrão não temos ainda. Nós temos algumas, produzidas sobretudo autores do Círculo e do Antônio Paim, que não são más as obras, mas são tão deficientes que não incluem sequer o Mário Ferreira dos Santos, quer dizer, não inclui o maior de todos, então o resto, que importância pode ter, né? Então, Existe a coleção do Jorge Jaime, que também não é má, mas é apenas uma série de ensaios. Não é uma história, é uma coletânea de ensaios sobre vários filósofos. Não, aquilo não forma unidade, não tem uma narrativa, não tem a preocupação de encaixar as ideias filosóficas no conjunto da história cultural. É como se fosse verbetes de enciclopédia, sobre cada autor. Inclusive eu estou lá, tá certo? Mas, apesar do valor dessa obra, que ainda é uma obra de consulta importante, né, nós não temos sequer uma história da filosofia brasileira que consiga encaixar o desenvolvimento do pensamento nacional dentro da corrente histórico-cultural maior. Na verdade, com relação ao caso do Mário Ferreira, isso seria quase impossível. Você não tem como explicar o Mário Ferreira pela evolução do pensamento brasileiro. É uma coisa totalmente que se coloca numa escala tão imensamente maior que uma coisa parece não ter nada a ver com a outra. Então, no meu entender, a filosofia tem que sempre partir dos fatos concretos, e de preferência fatos concretos da experiência real, a mais imediata possível. Tá certo? Ou da experiência pessoal, ou da experiência pública, desde que você tenha os dados suficientes para isso. Se você repara bem nos diálogos de Platão, todos eles começam assim. Sócrates, eu estava andando em tal lugar, encontrei o fulano, me perguntou isso, tinha acontecido isso, encontrei o outro, que o pai estava sendo julgado no tribunal. É sempre assim. Tá certo? Ou então, acontecimentos da ordem pública, né? Eu estive lá no Pireu e vi a procissão, as festas, etc, etc. E começa a conversar sobre as festas e daí saem as questões filosóficas. Todas elas saem da experiência real. Nós não observamos o mesmo movimento nos escritos de Aristóteles porque esses escritos são apenas rascunhos de aula. Não temos ideia de como eram os escritos publicados de Aristóteles, mas eu duvido muito que ele seguisse outra estratégia literária senão a do próprio Platão. Mesmo porque ele diz que toda investigação filosófica começa com o repertório das opiniões dos sábios. Então ele parte de opiniões circulantes, tá certo? E não, vamos dizer, de uma questão abstrata qualquer, né? Tipo assim, sei lá, determinismo, livre-arbítrio, uma coisa assim. Não, tem que haver já opiniões circulantes, mais ou menos estabilizadas e mais ou menos respeitáveis, que surgiram uma dificuldade, surgiram uma contradição, uma coisa assim, para daí você começar a investigação. Portanto, embora não tenhamos esses escritos do Aristóteles, nós podemos imaginar que a estratégia que ele seguia é aquela que ele mesmo define como começar com o repertório das opiniões dos sábios e problematizá-las em seguida. Então, desde o livro Jardins das Aflições, você vê que ali eu parti também de uma experiência pessoal, que foi aquela conferência, ciclo de conferências, né, promovido pelo pessoal da USP, onde estava lá Zé Américo Mota Peçanha, Marlene Chauí, todo mundo. E que aquilo vinha num momento muito significativo da política nacional, que era chamada Campanha pela Ética na Política, que se destinava a remover do poder o senhor Fernando Collor de Mello. E aquela série de conferências, como outras promovidas pelo mesmo grupo, tinha uma função muito determinada nesse quadro. E, além de, então, nesse livro, por exemplo, eu parti da análise deste acontecimento, remontando até as últimas fontes filosóficas das ideias que estavam ali sendo discutidas. E eu acho que esse método é muito bom, que é mais ou menos assim, tipo microcosmo e macrocosmo. Você inserir o microcosmo no macrocosmo, o pequeno no grande, de modo que ele se o pequeno funcione como símbolo do grande e o grande como quadro, moldura, onde se encaixa o pequeno, né? Esse método nunca falhou e ele continua rendendo. Então, houve essas duas exposições que foram condenadas como exibições de pedofilia, provocaram então movimentos de protesto, processos judiciais, etc, etc. Toda esta onda de indignação deu rigorosamente em nada, porque quando as autoridades vão lá examinar, elas dizem: não, aqui não tem pedofilia nenhuma. Quer dizer, não tem, mas tem. Não tem pedofilia, mas tem algo de pedofilia. Tá certo? Então pergunto, onde não há um crime, mas há algo que lembra um crime ou evoca um crime, o que que adianta você dar uma queixa na polícia? Isso é a mesma coisa que você dar uma queixa de que o sujeito está pensando em matar você. Talvez ele esteja realmente pensando, talvez ele nem pense em outra coisa o dia inteiro, Tá certo? Mas se não houver uma declaração explícita, você não vai conseguir pegar. Se ele aludir, por exemplo, ele leva você para assistir um filme onde, sei lá, o filho envenena o pai, o cara diz, ah, o mesmo pode acontecer para você, tal, isso é um perigo. Ele está apenas sugerindo, né? De agora, de sugestão em sugestão, ele vai criando uma atmosfera favorável ao cometimento do crime. Mas isso ainda não é um crime. Então, dar queixa disso à polícia é a coisa mais inútil do universo. Nós temos notado que, desde que surgiram as correntes liberais, conservadoras, cristãs, etc., na política brasileira, para as quais eu mesmo abri as portas, porque até o começo da década de 90 não havia nada, estavam todos quietinhos no seu canto, sem nem, assim, tão aterrorizado que não ousavam abrir a boca. Daí veio um neguinho, que era eu, e abri as portas, arrombei o muro da hegemonia cultural, intelectual esquerdista, e daí todo mundo se encorajou. Mas, então eu mesmo fiz isso e fiz de propósito e fiz planejadamente e consegui o que queria. Falei, não, este monopólio não pode continuar mais assim. Não é possível você ter uma espécie de unipartidarismo com o nome de vários partidos. Isso é uma palhaçada, isso tem que acabar. Bom, a hora que caiu o muro e o pessoal começou a invadir, então apareceu tudo quanto é tipo de esquisitice, maluquice, oportunismo, sacanagem, picaretagem, isso é inevitável. Então, assim como tem todos os picaretas na esquerda, também usar na direita, e era inevitável, mas pelo menos o espaço da picaretagem está mais democraticamente distribuído hoje. Né? Isso é aquele negócio do Ademar de Barros, ou restaure-se a moralidade, ou todos nos locupletemos. Então, a direita também está se aproveitando para se locupletar. Eu acho que é melhor, né, haver a democratização da locupletagem do que haver o monopólio, onde só um lado pode falar, pode mandar, pode emitir opiniões e pode roubar. Então, eu mesmo abri esse campo, mas é evidente que esta direita que surgiu, eu não sou o pai dela, mas fui o parteiro, isso eu confesso, né? Fui parteiro e, como parteiro, vamos dizer, eu não tenho a paternidade da coisa e não tenho a menor responsabilidade pelo caráter do bebê. Né? Se enfermeiro, parteiro, obstetra, né, faz o parto do futuro Al Capone ou Jim Jones, você não pode cobrar dele, dizer, pô, como é? Por que você não estrangulou o bebê ali, né, quando ele estava saindo do ventre da mãe? Como é que ele ia saber? Então, não me sinto responsável por nada que essa direita está fazendo e, sobretudo, eu asseguro, eu não pertenço a ela, eu não pertenço à direita nacional. Eu fui o parteiro, fiz a minha parte, tá certo? E daí para dentro eles que se virem. Eu posso, de vez em quando, dar uma orientação, dar um palpite, tentar corrigir uma coisa ou outra, mas não tenho voz de comando nenhum, não estou ligado a organização nenhuma e não vou estar. Isso é importante. Não tenho ligação com partido, não tenho ligação com grupo, não tenho ligação com candidato, não tenho ligação coisíssima nenhuma. E eu vejo o seguinte, que a direita brasileira é monstruosamente despreparada do ponto de vista intelectual. Essa direita se divide em algumas facções. As principais são a facção liberal e libertária, que se formou lendo autores de quinta categoria, como Ayn Rand. Tá certo? Lê Ayn Rand, lê o Robert Nozick, lê este, lê aquele. Né? Geralmente são autores que fazem algum sucesso nos Estados Unidos e que chegam, depois de 40 anos de monopolismo esquerdista, chegam ao Brasil como se fosse uma revelação. O negro, né, depois de ter levado injeção de marxismo-leninismo na universidade durante 4, 5 anos, ele lê Ayn Rand e quase cai de costas. Meu mundo caiu, né? Caíram as escamas dos meus olhos, etc. Mas são autores de baixíssima qualidade. Se você pegar todos os teóricos conservadores e liberais americanos, né, e tem algumas pessoas que acham que eu sou um discípulo deles, dizer, não, não, claro que eu não sou discípulo de nenhum desses idiotas, não tenho nada a ver com isso. De vez em quando leio um ou outro livro deles, mas é claro que essa gente não exerceu influência sobre mim. Nenhum desses tem capacidade para enfrentar, vamos dizer, um filósofo de verdade. Eles não têm a formação para isto. São apenas formadores de opinião, são jornalistas, no fim das contas, não passam disso. Mas isso chegou no Brasil como se fosse uma revelação, uma cura do esquerdismo crônico. E o pessoal se entusiasma com essas coisas e acha que ali tem a solução de tudo. Quer dizer, o nego leu Fomiz, Fomiz não é um autor mau, evidentemente. Ou leu Hayek, que, embora seja bom como economista e como crítico do comunismo, ele, como filósofo político, é assim, sofrível. Sofrível. A teoria dele da ordem espontânea é a coisa mais, uma das coisas mais idiotas que eu li na minha vida. Quer dizer, como se as ações humanas pudessem ser espontâneas e como se tudo no mundo resultasse de um acúmulo de curiosas coincidências, né? Quando você vê, analisa um pouco a história, você analisa determinados personagens, como Júlio César, Napoleão Bonaparte ou Moisés, né? Você vê que a desproporção de poder entre os seres humanos é uma constante na história. Há um sujeito aqui que ele é capaz de determinar o destino de 10 ou 20 ou 30 milhões de pessoas, e tem 20 ou 30 milhões que estão lá como os coitadinhos e sofrem aquele destino sem nem saber de onde veio. Ou a vida do Stalin, a vida de Hitler, etc. Então, eu jamais esqueci a advertência do Georg Jelinek, esse sim, um grande cientista político, teórico do direito. No livro Teoria do Estado, onde ele diz a providência número um nas ciências humanas é você distinguir o que é resultado de uma ação deliberada, de um plano, e o que é resultado de uma confluência de causas diferentes. Essa distinção, eu acho que o Hayek nunca fez. Porque para acreditar que existe uma ordem espontânea, não, nunca existiu nenhuma ordem espontânea na sociedade humana. Nunca nenhuma. Tudo foi inventado e decidido por alguém. A decisão pode ter sido alterada no curso da sua relação, mas foi alterada por outras pessoas que também decidiram alguma coisa. Então, a ideia da espontaneidade na formação e no desenvolvimento da sociedade humana, ela é contraditada pela própria natureza humana, né? Tem alguém que tem alguma ideia, toma alguma decisão política espontaneamente, como quem respira? Ninguém faz isso. Nunca ninguém fez e nunca ninguém fará. Portanto, tudo o que é decisão surge de uma deliberação. Deliberação pode dar certo, pode dar errado, ela pode ser contraditada por outra deliberação contrária, que a neutraliza. Tudo isso pode acontecer. Mas ordem espontânea, como é que, se você ouviu falar, por exemplo, do Código Napoleão, como é que você pode pensar em ordem espontânea? O sujeito inventou o código no começo do século XIX, os caras estão obedecendo ainda. E Moisés? Moisés baixou do Monte Sinai 5 mil anos atrás, trazendo as pedras. Está lá os judeus fazendo aqueles ritos até hoje, e todos os cristãos tudo obedecendo aquilo. Como é ordem espontânea? Que raio de ordem espontânea é essa? Então, o Hayek escreveu alguns livros de economia importantes, escreveu O Caminho da Servidão, que é uma excelente análise da economia estatal. Mas quando ele se mete como dizer, acima das chinelas e tornar-se um teorizador da política em geral, é uma coisa absolutamente lamentável, né? Outra pessoa vem com, vamos dizer, o melhor teórico conservador americano foi Russell Kirk, que o Erich Wegener considerava apenas um menino, um amador. Isto, no Brasil, quando alguém chegou a ler Russell Kirk, eu digo que isso já é quase um milagre da consciência. Você descobriu que existe Russell Kirk, olha, é para soltar foguete. Tá certo? Então, quer dizer, toda a discussão dentro da direita conservadora ou liberal brasileira está muito baixa. A segunda corrente que existe na direita brasileira é a dos saudosistas do regime militar. Não é isso? Ah, os militares precisam tomar o poder, etc, etc. Eu digo, olha, na verdade é o seguinte: se são os militares, são os civis que estão ocupando o poder, isso não faz muita diferença. O que faz diferença é o que eles vão fazer lá. Então, qual é o programa de ação que você tem para os militares no poder? Não tem nenhum. No máximo, tem duas ou três medidas destinadas a corrigir males mais imediatos e mais vistosos, tá certo? Mas que não constituem um programa e, sobretudo, não expressam nenhuma análise do panorama internacional dentro da qual se insira a situação brasileira. Então, se o nego sobe na presidência sem saber qual é o quadro internacional, o que ele está fazendo ali dentro, provavelmente será uma coisa catastrófica. Como muito do que os militares fizeram no tempo em que ocuparam o poder já foi catastrófico. Quer dizer, o desastre da educação nacional começou quando? Foi o PT? Foi o FHC? Não, começou ali no tempo dos militares, onde eles tinham, vamos dizer, a ânsia de atender a demanda por vagas universitárias e abriram uma universidade em cada esquina e transformaram a universidade brasileira nisso que nós estamos vendo hoje. Isso começou ali. Eles queriam isso? Não, mas aí é como diz o Max Weber, é o resultado impremeditado de ações, aliás, idiotas, né? Também começou ali, onde começou a hegemonia esquerdista, começou ali, porque os militares tinham total desprezo pelos políticos de direita, que eles reduziram a carimbadores de decretos. Os militares decidiam tudo e mandavam para o parlamento para botar um carimbo, tá certo? Boicotaram todas as ONGs, os círculos intelectuais de direita, os militares boicotaram e não queriam concorrentes. Então sobrou o quê? Os militares de um lado, a esquerda do outro, dominando todas as universidades, dominando a mídia, etc, etc. Claro, os militares estavam então condenados. Então, tudo isso faz parte da nossa história imediata, tá certo? E nós vemos que uma certa atitude anti-intelectual ainda é comum na direita brasileira. Aquele direitismo pragmatista, né? Eu me lembro muitas vezes de ter conversado com até com oficiais de alta patente que achavam que podiam resolver tudo por meios militares. Não tinha a menor ideia do que fosse guerra cultural, né? Era incapaz. Se desse um livro de Herbert Marcuse para um daqueles generais, ele teria congestão cerebral. Então eles não sabiam e não queriam saber com quem estavam lidando. Eles achavam que podiam resolver. É isso que se chama normalmente voluntarismo. Eles acreditam no poder da sua própria vontade, eu posso, eu faço, eu aconteço, etc, etc. E, no fim, se deram muito mal e foram expulsos a cusparadas, né? Então, querer a volta dos militares, há uma razão para querer a volta dos militares. E essa razão eu concordo. Os militares não estão envolvidos em corrupção, são honestos e são patriotas. Eu sou o primeiro a concordar. Eu mesmo escrevi um depoimento que eu no Brasil só tinha visto patriotismo no meio militar, no meio civil nunca vi. As pessoas rindo do patriotismo brasileiro. Aqui nos Estados Unidos você percorre o país inteiro, bom, não percorri o país inteiro, mas percorri uns 7, 8 estados. Você vê bandeira americana em tudo quanto é lugar. Né? Aqui quando aparece um sujeito fardado em público, ele é aplaudido. É isso. Então, você vê que a diferença de mentalidade é muita. Quer dizer, eu vim saber direito o que é patriotismo, eu vim saber isso aqui nos Estados Unidos quando eu vim a primeira vez. Em 1986, daí eu vi este fenômeno e vi que nada de similar havia no Brasil. No Brasil existe, ao contrário, a patriotada, né? Discursos, bater no peito, né? Cantar o hino nacional, qualquer porcaria que eles fazem, eles têm. Por quando derrubaram o Collor, você só via lágrimas de comoção patriótica, tudo lá. Parecia que tinha salvado o Brasil do Satanás, né? E melhorou? Não, não melhorou, piorou. Ah, daí agora vão tirar a Dilma, mesma coisa, todo mundo chorando, emoção, bate no peito, patriarcado, salve, salve. Tudo isso é uma palhaçada. Isso não é um patriotismo de verdade. Isto é uma caricatura do patriotismo, né? Então, nós temos aí dois tipos de direita. Uma que tem assim ideias da última moda, que eles cataram aqui dos autores liberais e libertárias. Tá certo? Que são extremamente superficiais, e temos do outro lado, vamos dizer, um patriotismo puramente emotivo, ligado assim a valores da família, né? A moral, etc, etc, que fica indignado com as coisas que acontecem e tenta protestar assim com uma inabilidade, uma grossura assim absolutamente deploráveis e patéticas, né? Então, se condenando à derrota e à humilhação. Ora, na verdade, essas exposições, elas são muito mais graves do que um ato de pedofilia. O pedófilo que tem relações com um menor de idade, ele 10, 12 anos, ele pode alegar, exatamente como o assassino de crianças do filme do Fritz Lang, O Vampiro de Düsseldorf, que agiu por um impulso incoercível. Eu não tenho controle de mim mesmo. Eu não sou autor dos meus atos. Ele pode até alegar isso. Porém, os que estão fazendo essa exposição e os que estão colocando, vamos dizer, dando instruções de erotismo às crianças nas escolas, não estão agindo por um impulso incoercível, estão agindo por uma premeditação que começou, no mínimo, há 50 anos, 50 anos atrás. Isso tudo foi precedido de muita discussão, de muito estudo, tá certo? De muito planejamento, tá certo? E está sendo executado com uma sutileza e uma precisão admiráveis, de certo modo. E por isso mesmo, essas coisas constituem um crime muito maior do que qualquer ato de pedofilia. porque eles não estão fazendo propaganda, praticando pedofilia em público, nem sequer fazendo propaganda da pedofilia, eles estão fazendo uma operação que se chama dessensibilização. É uma operação muito complexa, muito demorada, mas cujos efeitos de longo prazo são absolutamente devastadores. Então, existem alguns livros que vocês podem ler a esse respeito. O primeiro é da Judith Riesman, Sexo ou Sabotagem, onde ela vai mostrar como a modificação dos costumes americanos foi longamente planejada e começada ali mais ou menos com o relatório Kinsey, o qual, por sua vez, já tinha um planejamento anterior feito na Fundação Rockefeller, e como isto teve efeitos também devastadores na sociedade americana. Tão devastadores que, hoje em dia, 50% dos casamentos terminam em divórcio, quer dizer, 50% das crianças são criadas sem um dos pais. E entre os negros, 75%. Né? Daí aparece assim que os negros cometem, proporcionalmente, né, que são 12% da população, cometem 50% dos crimes, quer dizer, são, evidentemente, uma comunidade mais perigosa do que as outras. Eu digo, bom, mas 75% desses caras não têm pai, são criados por um padrasto, e o padrasto é, estatisticamente, o maior estuprador de criança que existe. Então, você cria as crianças assim, depois você não quer que elas cometam crime. Quer dizer, a relação entre a criminalidade e a conduta sexual é uma coisa que você não consegue conectar imediatamente num caso em particular. É um efeito estatístico produzido sutilmente ao longo do tempo através de operações de engenharia social, que não é qualquer idiota que faz. Tá certo? Então, é claro que essas operações elas são muito mais perversas e muito mais criminosas do que a própria pedofilia. Porque elas são, vamos dizer, a produção em massa de pedofilia. Só que a produção não é imediata, leva 30, 40, 50 anos, e quando as coisas acontecem, o autor da coisa já morreu. Né? O Alfred Kinsey já morreu faz tempo, e pior, todos os arquivos da Sociedade Kinsey, do Instituto Kinsey, ainda estão fechados, não dá para saber o que ele fez. Sabe-se que ele ordenava fazer experiências sexuais com crianças, com bebês. Né? Só que era para fins científicos, e isso não pode cair na boca do povo, então está lacrado até hoje, ninguém tem acesso a isso. Sabe-se a coisa por testemunhos, inclusive de pessoas que foram usadas nesses experimentos. Digo, daí, 50 anos depois, aparece um caso de pedofilia e você prende o pedófilo. Só que o pedófilo, ele é o assassino de crianças do vampiro do Seldorf. É um impulso incoercível. Eu sou apenas um pobre doente. É? Mas o Alfred Kinsey não era apenas um pobre doente, ele não agiu por nenhum impulso incoercível. Foi tudo longamente premeditado. Então é assim que você persegue, vamos dizer, o crime mais patente e mais vistoso e o crime mais profundo, que é muito pior, você não consegue pegar. Se você acusar os caras de pedofilia, o delegado vai lá e fala: não, não tem pedofilia nenhuma. Assim, de fato, não houve nenhuma prática de pedofilia. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente define como crime você mostrar a uma criança um ato sexual praticado entre duas crianças. Isto sim. Então, isto é enquadrável. Curiosamente, ninguém pegou a coisa por esse lado. Pegaram pelo lado vistoso. Não tem uma exposição que aparece os meninos pelados, né? Um ato sexual de adultos. Bom, não há. Não tem como você enquadrar isso. Ele mostrou um ato sexual de adultos para uma criança. Bom, é uma imoralidade, mas não há crime nisso aí. Quer dizer, você precisa conhecer exatamente a natureza das ações e qual o enquadramento jurídico, a tipificação jurídica cabível, né? Mas o país que tem mais advogado por metro quadrado, tá certo? O Brasil tem mais advogado que qualquer faculdade de direito no mundo, tá certo? Parece que ninguém sabe fazer uma tipificação mais. É uma coisa incrível. Por quê? A tipificação é uma operação, não é jurídica, é lógica. Se você não tem a mentalidade lógica, ele pode ler as tipificações jurídicas 1.000 vezes, pode decorar, saber todas de cor, não vai saber. Porque tipificar é enquadrar num tipo, ou seja, enquadrar um indivíduo numa espécie, uma espécie num gênero. Né? Se o indivíduo, desde o início da sua formação, ele perdeu o instinto lógico, porque eu acredito claramente que a lógica é um instinto, e já vou explicar por quê. Se ele perde isso, se isso é vamos dizer, deprimido, né, debilitado no indivíduo desde o ensino primário, ele pode tirar quantos diplomas de direito ele queira, não vai conseguir enquadrar coisíssima nenhuma. E é o que acontece hoje, tá certo? Então, estou recomendando alguns livros. O segundo livro é o do livro do E. Michael Jones, Libido Dominante. Esse é um estudo sobre a relação entre poder autoritário e liberdade sexual. Ele mostra que ao longo da história existe sempre um jogo dessas duas coisas, né? Quarto livro, o livro do Randy Engel, The Rite of Sodomy. Rite é rito, R-I-T-E, The Rite of Sodomy. Talvez o estudo mais completo que já se fez sobre movimento gaysista no mundo, desde o tempo da China antiga até hoje. Um livro de mil páginas, um trabalho admirável. E existe um livro de um autor chamado Jason Lee, Pedophilia, Celebrity and Ideology. O título é altamente sugestivo. Mas se vocês querem saber onde essas coisas começaram, vocês têm que começar por ler o Manifesto Gay de 1986, onde os líderes gaysistas americanos prometem aos casais héteros: nós vamos sodomizar os seus filhos. Está dito na primeira linha. 1986. Quantos anos vocês tinham em 1986? A maioria não tinha nascido. Esse pessoal que está aí protestando na frente do MASP e tal, quantos anos tinham em 1986? Nem tinham nascido. E os caras já estavam pensando, né? Isso aí. Outra coisa importante é esse aqui. Tony Diver, L'enfant au masculin, né? A criança no masculino. Este é um líder gaysista francês que em 1980, né, partindo do raciocínio gaysista, chegava na liberação da pedofilia. Importante dizer, não, você associar o homossexualismo com pedofilia é uma sacanagem da direita, etc. Não, não, foram vocês que associaram, foram os seus líderes que começaram fazendo isso na década de 80. Eu, na verdade, não sei, eu não estudei estatisticamente a coisa para saber quantos pedófilos são homossexuais, quantos são héteros, mas eu sei que a ideia foram vocês que lançaram. Não é isso? Ademais, nós temos um documento fabuloso, que são as memórias de André Gide, Si le grand ne meurt, si o grand ne morre, que é vamos dizer, uma frase da Bíblia, né? Onde ele conta as suas aventuras vividas junto com Oscar Wilde, na Argélia, aventuras menos de homossexual que de pedófilo. Eles iam lá especialmente para pegar menininhos que ali custavam barato. Ali a Argélia era, para os pedófilos franceses, era o Jardim das Delícias. Então, vocês devem ler este livro. Vocês veem que ali o André Gide, ele até tinha certos dramas de consciência por causa disso, mas Oscar Wilde não. Oscar Wilde estava achando tudo uma verdadeira maravilha, estava se divertindo a valer. Então, note-se bem que André Gide foi o primeiro grande teórico gaysista do mundo ocidental, pelo menos na fase moderna. Claro, em outras épocas houve outras. Também você não pode esquecer que a pedofilia é um dos hábitos mais antigos da humanidade. Isso, na China, durante 5 mil anos, foi uma coisa comum as famílias venderem as suas crianças para ricos pedófilos. E ninguém via nisso nada demais. Tá certo? Muitas vezes, esses meninos eram castrados para poder servir de repasto aos pedófilos ricos. Na Índia, no século passado, a sociedade teosófica, se tem aqui algum membro da sociedade teosófica, minha recomendação é saia, ou saia da sociedade ou saia do meu curso. A sociedade teosófica organizou a exportação de crianças indianas para os aristocratas pedófilos ingleses. Isso está lá documentado no livro do René Guénon. René Guénon fala muito mal do método histórico, mas ele o aplicou perfeitamente bem nesse livro, Le Théosophisme, Histoire d'une Pseudo-Religion. O Théosophisme, Histoire d'une Pseudo-Religion. E na Grécia e Roma, isso foi um hábito bastante disseminado, nunca aceito oficialmente, tá certo? Mas amplamente disseminado nas classes altas. Mas para entender isso, você tem que pensar uma outra coisa. A ideia, vamos dizer, do sexo na Roma e Grécia era muito diferente do que nós temos hoje. Nós vemos no sexo, sobretudo, uma diferenciação anatômica. Nós fomos habituados a isso por 2.000 anos de cristianismo, casamento entre homem e mulher, etc., etc. E ali a diferença principal não era entre homem e mulher, era entre o possuidor e o possuído. Ou seja, neste ponto nós teríamos que concordar com Michel Foucault e dizer que no ato sexual havia uma relação de dominação. Isto é no mundo inteiro e você observa isso entre as espécies animais. Você observa, por exemplo, entre os macacos bonobos. Macacos bonobos costumam resolver as suas disputas sem fazer guerra. É na disputa sexual, quem come quem. Quem comer primeiro ganhou, quem foi comido perdeu. Então você vê lá um macacão comendo um macaquinho, macaquinho. Então, vamos dizer, o sexo como dominação é um fato da natureza. Nós podemos não querer ver isto. Mas veja, na relação entre um homem e uma mulher, você tem um órgão penetrante e você tem um orifício penetrado. Ou seja, o homem remexe o organismo da mulher por dentro. Né? E por mais que o cinema mostre as mulheres dançando em cima dos homens, a relação continua sendo de domínio. Isso é uma coisa óbvia. Tá certo? Uma coisa é você remexer o corpo do outro, outra coisa é você ter o seu corpo remexido. Tão remexido que você pode ficar grávida, você vai, a sua vida vai ser toda alterada. O homem teve ali por quanto tempo? 1 minuto, 2 minutos. Mudou a sua vida para sempre. Né? E ele pode fazer o quê? Ele faz as malas e vai embora e deixa você ali. Né? O Goethe, quando alguma mulher se comportava mal, era muito metido, ele falava: essa aí tem que ser engravidada e abandonada. E eu não sei se ele chegou a fazer isso com alguém, mas ele tinha essa ideia, falava: essa aí merece. Então, houve algum homem que foi engravidado e abandonado pela mulher? Isso nunca aconteceu. Não é isso? Houve algum homem que foi estuprado por alguma mulher? É muito difícil, né? Porque se a mulher atacar você de maneira muito agressiva, como é que você vai ter ereção? Você está aterrorizado ali, né? Então, isto quer dizer que o ato sexual é também um ato de dominação. E não tem como negar isso aí, né? E é por isto mesmo, tá certo, que a sociedade, ela aos poucos foi entendendo que o homem que tinha relação sexual com a mulher contraía uma obrigação com ela, né? Obrigação, em primeiro lugar, de gratidão. Por quê? Você foi o dominador, tá certo? Você reduziu a mulher a esta condição, vamos dizer, de abrir as pernas, deixar-se penetrar, deixar-se você remexer os órgãos dela por dentro, tá certo? E você sai ali todo bonito e gostoso, não deve nada, o que é isto? Né? Então ele contrai automaticamente uma obrigação, tá certo? E ela, o que ela vai fazer para se vingar dele? Vai lhe dar um filho, porra. Quer dizer, a mulher é dominada. E ainda devolve um presente para o homem. Agora, ele pode não considerar um presente, ele pode achar apenas que é uma fonte de dívidas e preferir dar no pé. Então, vamos dizer, a relação de dominação está efetivamente presente em todo ato sexual. Tá certo? E se for uma relação homossexual, também. Porque um vai comer e o outro vai ser comido. É impossível os dois fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. Hã? Eles podem até brincar, é o que se chamava troca-troca, né? Mas cada um vai desempenhar o seu papel, né? Tem até uma piada horrorosa que me contaram, que eu não vou contar a piada, só mencionar, né? Do jeito que foi parar na cadeia, chegou na cadeia, tinha um negão de 2 metros de altura, e eles combinaram: não, aqui nós vamos ter que quebrar o nosso galho. Um dia eu sou homem, você é mulher, no dia seguinte a gente inverte, não conto o resto da piada. Tá certo? Então, é claro que a relação de dominação é apenas um dos elementos do ato sexual. Ele não é o principal. Existe um lado estético. Existe um lado de consolação mútua. Simplesmente você tocar, aconchegar, etc. Tem isso também. Isso é uma motivação. Existem muitas outras motivações, muitos outros elementos. Mas o elemento de dominação está presente e ele pode, em certas circunstâncias, se tornar predominante. E na cultura greco-romana ele era o predominante. Então, o dono do órgão penetrante se tornava automaticamente o senhor e dominador da pessoa penetrada, tendo com ela, se fosse uma mulher, a autoridade do pater familias, autoridade que era tão grande que ele podia mandar matar os próprios filhos. Era legal em Roma isso aí. Ah, esse filho eu não quero, manda matar. Como exatamente como entre os índios do Xingu, não quero, enterra vivo. Para você ver a extensão da autoridade do homem. Também se considerava o seguinte, que o homem romano, o homem da classe alta romano, ele tinha a obrigação de ser um sujeito educado, culto, racional, premeditado, senhor da sua vida. E as mulheres tinham o direito de ser completamente loucas e ter xilique, etc., porque ninguém contava com elas e ninguém levava a opinião delas a sério. Então, a relação do domínio estava mais do que marcada, tá certo? Essa relação do domínio, ela é impossível de eliminar numa relação sexual. Não é impossível. Nenhuma relação. A única relação sexual igualitária que existe é a relação lésbica. Entre um homem e uma mulher não é possível, né? Duas mulheres lésbicas, elas podem fazer uma com a outra exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Dois homens não podem fazer. E um homem e uma mulher também não podem fazer. Entenderam o que eu quis dizer? Então, a única relação sexual democrática que existe é o lesbianismo, o resto é tudo aristocrático. Ou oligárquico, ou ditatorial, como queiram chamar, né? Então, esta desproporção, que é só, não só uma desproporção de força física entre o homem e a mulher, mas também a desproporção entre o órgão penetrante e o órgão penetrado, tá certo? E o fato de que o homem sai livre e solto após o ato sexual e a mulher pode ter uma gravidez que vai mudar o resto da vida dela. Tudo isso faz com que esse elemento de dominação não seja afastável, não se pode eliminá-lo, tá certo? Também não se pode neutralizá-lo. O que se pode fazer é equilibrá-lo por meios sociais e culturais. Por exemplo, educando os homens para que assumam a responsabilidade pelas mulheres que eles comeram. E isso de fato aconteceu ao longo da história. Você tem aí milênios de legislação em favor da mulher, milênios de educação cristã, etc., etc., etc. Tá certo? Também existe no ato sexual ainda um outro elemento que é fonte de toda sorte de perversidades e que as pessoas raramente percebem. O homem pode ter um fascínio pela mulher. E a mulher, enquanto se negar a ele, enquanto ela se esquivar, ela pode dominá-lo psicologicamente, na base do não. Quer dizer, o sujeito fica atrás. Eu já vi muitos casos, eu nunca fiquei babando através de mulher nenhuma. Se ela não quer, eu já vou embora. Mas tem cara que fica. Cheguei a ver, o sujeito fica 2 anos, fascinado com a mulher. E na hora que ele tem a relação sexual com ela, a partir do momento em que ele tem o orgasminho dele, a mulher perde o encanto. E se transforma o quê? Num corpo inerte, cansado, tá certo? Sobre o qual ele já exerceu o seu domínio. Então, existe no ato sexual, da parte do homem, um desejo de rasgar uma imagem fascinante. Ou seja, desfazer o domínio dela e dizer: olha, você me dominou durante esse tempo, mas ó, quem manda sou eu. Existe ou não existe isso? As mulheres que estão aqui. Quer dizer, a partir da hora que o sujeito teve o orgasmo em cima da mulher, ele está livre do fascínio. E ela talvez está com uma criança na barriga. Então, este elemento de querer se libertar do fascínio mediante o domínio que você exerce sobre a mulher é uma das motivações masculinas mais fortes. Se não fosse isso, o fenômeno que o pessoal chama do sexo sem amor seria impossível. Não gosta da mulher, não sente nada por ela, sente só a atração física e quer ainda comê-la. Por quê? Para se livrar do fascínio, para transformar o domínio dela no domínio dele, transformar o poder dela, que é um poder meramente psicológico, no poder dele, que é um poder físico, material, tá certo? Do qual ela, uma vez que ela cedeu, ela não pode fugir mais. Então, você imagina então como esta motivação de destruir um símbolo de beleza e o fascínio da beleza pode estar presente numa relação pedófila. Quer dizer, evidentemente, é uma ação puramente destrutiva. Mas podemos dizer que 80% das relações sexuais entre homem e mulher são destrutivas da parte do homem. E este é o coeficiente de veracidade que existe no feminismo. Só que o feminismo tenta vencer isto mediante a imposição de um poder legal e estatal. Em cima do homem e mediante uma simulação de inversão de papéis, como a gente vê no cinema, essas mulheres dançando em cima dos caras, a mulher batendo em cinco homens, etc, etc. Tudo isso, evidentemente, é ridículo, porque na hora que tem uma guerra, você vai chamar os homens, na hora que você tem um desastre, você vai botar quem para carregar os cadáveres doentes, os homens, e assim por diante. Na hora que tem que consertar uma estrada, você não vai chamar as mulheres, e assim por diante. E sempre resta o famoso exemplo do Kerensky, o último governador republicano governante republicano da Rússia antes da Revolução, que no seu palácio tinha uma guarda constituída inteiramente de mulheres. Os comunistas, quando tomaram o palácio, estupraram e mataram todas, né? Então, isso quer dizer que a igualdade de poder entre homem e mulher é impossível. O poder da mulher é exercido através do fascínio e da dominação psicológica. Pelo fascínio, isso quer dizer, nem todas as mulheres têm esse poder, mas algumas têm e abusam dele, né? Até o momento em que, como dizia Goethe, são engravidadas e abandonadas, né? Então, todo este elemento de dominação é o que explica a pedofilia. Porque aí, vamos dizer, a desproporção de forças é monstruosa. Não é isso? E aquele que não teria sequer a coragem de enfrentar uma mulher adulta, porque tem medo do olhar dela, ele pode exercer o mesmo poder sobre um menino de 10, 12 anos. Vocês estão entendendo por que há 2 milênios a igreja adverte contra os perigos do sexo? É? Não é que o sexo é um treco ruim. Não, mas é que, veja, ele é uma coisa complexa que se compõe de muitos elementos antagônicos. Não é isso? E o elemento, vamos dizer, de poder, ele está sempre presente. E eu fico horrorizado com homens que não têm consciência desse poder. Ou que se acham os coitadinhos, têm medo das mulheres. Não é isso? Que eu acho que eu tive durante 6 meses na minha adolescência, depois perdi de vez. A partir da hora que comi a primeira, perdi o medo para sempre. Né? Agora já entendi como é que funciona. Quem manda nesse negócio sou eu. Né? Ou aqueles que querem se vingar do poder do fascínio, tendo um orgasmo que imediatamente o coloca numa depressão, o famoso post-coitum triste, e o faz, certo, repelir a mulher, ou pelo menos perder a relação de fascínio. Né? Então, a pedofilia sempre foi o caminho mais curto para essas pessoas. E, veja, a pedofilia custa caro. Portanto, não é um hábito para pobretões. Isso quer dizer que, ao longo da história, nós sempre vamos ver a pedofilia se espalhar nas classes altas, em cima, em primeiro lugar. E hoje em dia é a mesma coisa. Se vocês assistirem esse vídeo do Paul Watson, que fala sobre Pizzagate e outros acontecimentos do mesmo gênero, vocês vão ver que hoje em dia a pedofilia está altamente disseminada entre as classes governantes do mundo, tá certo? As quais estão, por sua vez, promovendo a normatização da pedofilia, mas estão promovendo como? De maneira grosseira e estúpida? Não. Estão promovendo com os melhores recursos da engenharia social e sabem que essas coisas têm de começar por uma operação que se chama dessensibilização. A dessensibilização vai acostumar você com certos símbolos do ato que você pretende legitimar, mas que materialmente não realizam esse ato ainda. E é uma coisa progressiva. Se vocês observarem, toda revolução dos costumes que houve no mundo começou assim. Também, se você observar a preparação de qualquer grande revolução, ela também é feita desse mesmo modo. Você começa por dessensibilizar as pessoas por coisas que antes as chocavam. Se você ler as obras de Voltaire, por exemplo, ele foi talvez o maior dessensibilizador do século XVIII, porque ele, sob vários aspectos, se apresentava como um homem conservador, a favor da ordem, dos tribunais, contra a violência, contra a demagogia, etc., etc., mas ia gradativamente dessensibilizando a sua plateia, que era constituída eminentemente de aristocratas, ao mesmo tempo que o governo francês, burro como ele só, vendo que estava muito. Houve uma diferença muito grande na formação da aristocracia na Inglaterra e na França. Os aristocratas ingleses sempre foram fazendeiros, então eles constituíam aquilo que se chamava o gentleman farmer, que é o sujeito que tem a sua fazenda e ele a administra. Ao passo que a aristocracia francesa era geralmente uma aristocracia urbana, que ia toda para Paris para viver às custas do rei. E ainda deixava suas propriedades na mão do empregado, para o empregado plantar, criar vaca, etc., e mandar dinheiro para eles. Então é claro que esse sistema de exploração foi criando uma imensa classe ociosa em cima da sociedade. E chegou uma hora que o rei não aguentava mais sustentar essa gente, então ele teve a ideia de que os nobres deveriam se transformar em capitalistas, eles deveriam empreender seus próprios negócios e fazer seu próprio dinheiro. Com isso, ele desvia a aristocracia, que era uma classe de formação eminentemente militar, ele a desvia da sua vocação e dos seus ideais militares para fazer deles, né, capitalistas, burgueses. Então, é claro que muda a mentalidade automaticamente. Tá certo? E se você for analisar a história da formação da aristocracia francesa, você vai ver que o ponto central da ética aristocrática até o século XVIII era a honra. Tá certo? Então, o cidadão tinha que provar o seu valor em combate, tinha que ser um militar, evidentemente, tinha que ter essa formação, tinha que se dispor a morrer se fosse preciso, e em recompensa dessa sua atividade, a sociedade o sustentava. Tá certo? Quando eles se tornam capitalistas, o critério muda, porque o capitalista ele não está a fim de honra, ele está a fim de eficiência, de obter resultados efetivos, lucro, não é isto? E é claro que uma casta militar que de repente se converte em capitalista, ela vai mudar completamente de mentalidade, e por isto mesmo foi que metade da aristocracia aprovou a derrubada do rei. Não foi a burguesia, tá certo? Falar em burguesia na França faz-me rir, porque até hoje você vai ver as companhias, né? Quem está no diretório da companhia é o conde fulano de tal, o duque não sei das quantas, o príncipe não sei do raio que eu parto. E assim, é a boa e velha aristocracia que se encheu de dinheiro, virou toda capitalista, mudou de cabeça, mas continuou sendo aristocrata do mesmo modo. E, evidentemente, a introdução, vamos dizer, da prostituição em alta, em grande escala, veio na mesma época, tá certo? E onde entra isso? Bom, você vai terminar a pedofilia mais cedo ou mais tarde, sempre vai ter os camaradas que não têm coragem de enfrentar alguém da sua própria idade e vai pegar, então, os pequenininhos, como o macacão pega o macaquinho. E, curiosamente, não, mas não por coincidência, começa evidentemente a aparecer uma série de obras, sobretudo de literatura, que assinalam a pedofilia como uma forma de amor, né? Tem aqui os homens que amam, a sociedade dos homens que amam meninos. E digo, bom, mas peraí, o que o senhor está procurando numa relação pedófila não é uma determinada pessoa, uma determinada idade, um determinado tamanho, e essa idade será superada necessariamente, portanto, ele não tem nenhuma ligação pessoal com esse indivíduo, mas com uma determinada etapa da sua existência. A partir da hora que o sujeito cresce, vira o barbudo, isso acabou, ele vai pegar um outro mais novo. Tá certo? Portanto, chamar isso de amor é de um cinismo assim, né? É a mesma coisa que o sujeito ter, sei lá, fixação em peitos. A hora que o peito cai, acabou a fixação, não é isso? Então, como qualquer fixação, ela se foca num determinado aspecto exterior da pessoa. Eu já tem um artigo que eu expliquei essas coisas, falando que esse negócio de sexo tem várias camadas diferentes. Quer dizer, a atração sexual é de vários tipos diferentes, não é isso? E esses tipos, eles formam uma espécie de uma escala onde as motivações subsequentes engolem e absorvem e transcendem as anteriores, não é isso? Então, por exemplo, você pode, quando você vê essas cantadas de rua, garotões de praia, fico na praia ali olhando as garotas e tal, eles são atraídos por quê? Por algum detalhe do corpo. E só, eles não sabem mais nada a respeito da moça. Eles não estão, na verdade, é um aspecto corporal que atraiu a atenção. Mas antes disso, não existia impulso sexual? Existia. Só que ele existia somente dentro do corpo do indivíduo. Ele não se fixava num objeto exterior. Por exemplo, o garoto, quando tem a sua primeira ereção, ele não sabe de onde veio aquilo. E aqui não está fixado em objeto nenhum. É apenas um mecanismo interno do seu corpo. Depois, esse mecanismo interno se fixa em detalhes que o atraem. Não é isso? Aos poucos, esses detalhes isolados, que chamam a atenção do sujeito aqui ou ali, eles acabam assumindo, vamos dizer, uma forma mais integral. É um tipo de pessoa que o atrai, um tipo de mulher, ou um tipo de homem, sei lá. E assim vai, quer dizer, a atração vai se tornando um negócio mais complicado e mais abrangente com o tempo, até chegar no amor propriamente dito, que é um negócio imensamente mais complicado e, na verdade, inexplicável em termos de psicologia. Só que, se você perguntar onde está a pedofilia nisso? Ela está na segunda etapa, a fixação num detalhe material, que é o tamanho, a idade, a fragilidade, etc, etc. Então é claro que o comportamento pedófilo, ele não é uma forma de amor, ele é uma forma de fixação, uma forma de fetichismo, por assim dizer. E ele está sendo implantado não de uma maneira ostensiva, mas por uma programação sutil. Se você estudar esse material, estudar as origens do movimento pedófilo, você vai ver que por trás de todas essas coisas existe uma premeditação enormemente maligna, e muito mais criminosa do que qualquer ato específico de pedofilia. Só que se você acusar esse pessoal diretamente de pedofilia, você vai se desmoralizar porque não há pedofilia nenhuma ainda. Agora, esta direita conservadora brasileira, moralista, pró-família, etc, etc. Isso é um bando de ignorantes metidos que não sabem o que estão fazendo e estão lá só para apanhar e passar vergonha. Não é gente de mentalidade profissional, não é gente séria, é gente que está agindo na base da pura emoção, da pura indignação emocional, que não leva a absolutamente nada. Apesar das suas, vamos dizer, as suas intenções são morais, é óbvio, não estou negando isso aí, tá certo? Mas eu não acredito na seriedade de uma boa intenção quando não existe o amor pela verdade. E não existe amor pela verdade se você não busca. Se você não quer nem saber quem é o seu adversário, o que ele está pensando e o que ele está fazendo, então você não quer combatê-lo de verdade, você quer ter um ato teatral de exibição. Eu sou a favor da moral, eu sou a favor da família, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo. Tudo isso é eminentemente palhaçada. Isso aí é o Júlio Severo, você está entendendo? O cara quer fazer identidade, eu sou o anti-gay. É, daí escreve uma porcaria de um livrinho anti-gay e passa em seguida a enganar os outros, difamar, tomar dinheiro, etc., para fazer carreira em cima disso. Não digo que todos sejam, tenham a mesma mentalidade criminosa do Júlio Severo, mas intelectualmente estão no mesmo nível. Deu para entender? Então, por hoje é só, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Vamos lá, aqui tem 20 páginas de perguntas e ultrapassa completamente a minha capacidade. Eu vou responder algumas apenas. Mas muitas são repetição. Todo mundo pergunta: bom, então o que podemos fazer contra isso aí? Ora, na verdade, a resposta é a seguinte: eu também não sei, mas sei o seguinte, que sem estudar as origens e a preparação do movimento, você não vai conseguir nada. Né? Até alguém pergunta aqui, então como que livro o senhor indica para o início do diagnóstico da esquerda? Eu digo, bom, eu escrevi um artigo que se chama Estudar Antes de Falar, e ali eu dei um roteiro de estudos sobre a esquerda nacional e internacional. E eu acredito que aquilo é um curso de estudos que uma pessoa muito dedicada pode fazer em 2 anos. Mas em geral levaria 5. Eu não acho que 5 anos você estudando uma corrente política de envergadura mundial, que chegou a dominar 1/3 do território do planeta, seja muita coisa. Mas se para você construir a porcaria de uma casa, você estuda 4, 5 anos de engenharia, qual é a dificuldade? O que há de espantoso, né, em você ter que estudar 5 anos para poder ter uma ideia de onde você está entrando? Não é isso? Essa é, aliás, uma das diferenças enormes entre a esquerda e a direita no Brasil. A esquerda sempre soube que tinha que estudar essas coisas, e a esquerda tem um respeito enorme pelos seus próprios intelectuais que ajudam a mastigar este material. Ao passo que na direita, qualquer sujeito que acabou de cair de paraquedas ali, né, um dia botar ele num palanque para falar, ele já acha que ele é o rei da cocada puta, começa a falar besteira que não para mais. Então, quer dizer, o amadorismo predomina amplamente na direita. Os que têm melhor preparo são os liberais. Mas os liberais estudam o quê? Von Mises, Hayek, Ayn Rand, às vezes vão um pouco para a literatura conservadora, leu Russell Kirk, Roger Scruton, etc. Digo, gente, tudo isso aí é, como é que se diz? Sopinha rala, gente. Você precisa estudar o material do próprio inimigo. E ali tem coisas pesadas. Você tem que ler o Georg Lukács, você tem que ler o Roger Garaudy, você tem que ler o que o inimigo lê, meu Deus do céu. Me parece uma coisa simples. Agora, se nós saímos da esfera marxista para a esfera globalista, a amplitude das fontes de referência multiplica por 1.000. Quer dizer, vai te dar muito mais trabalho. As pessoas pedem indicações de livro. Eu digo, bom, indicações de livro não basta. Eu estou escrevendo, né? Umas aulas atrás, expliquei o negócio de como o marxismo, na verdade, era a revolução dos intelectuais e como ela produziu necessariamente o domínio da inteligência sobre o restante da sociedade e não a revolução proletária prometida. Expliquei isso aí e em seguida eu disse: o mesmo truque, o mesmo erro, a mesma desgraça está sendo repetida em escala muito maior por esse movimento diversitário, multicultural, globalista, etc., etc. E fiquei de dar uma aula e completar um escrito a respeito. Não consegui completar o raio de escrito até hoje, embora já esteja com 50 páginas, tá certo? Resumi brevemente a coisa na aula, né? Mas uma diferença que eu assinalava é o seguinte: o movimento comunista, embora ele seja enormemente diversificado, tenha 50 correntes dentro, todo ele provém de uma fonte única, que são os livros canônicos do marxismo. Inclusive Marx, Engels e Lenin, basicamente, né? E vamos dizer, dos filósofos marxistas principais. E o movimento globalista e diversitário não tem isso, ele não tem os livros canônicos. As fontes dele são as mais díspares possíveis, que ele foi englobando tudo ao longo de quase 100 anos. Vocês, esse negócio globalista é financiado, vamos dizer, por banqueiros internacionais, enormemente ricos, que têm, assim, eu acho que eles têm metade do dinheiro da humanidade está na mão deles. E eles contratam tudo quanto é intelectual para trabalhar para eles. Então eles têm uma máquina de processar ideias que praticamente não tem limites. Então eles podem absorver e canalizar tudo, quer dizer, desde o marxismo até o pensamento conservador, ou o pensamento islâmico, etc. E eles de fato estão fazendo isso. Por isso é que é difícil você dominar isso. Quer dizer, isso é uma vida de estudos para você dominar isso aí. Como eles dedicaram uma vida de estudos a isso? Por exemplo, se quando você lê o livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, que não é uma sátira, é um plano, né? Ele, vamos dizer, é o que se chama, vamos dizer, uma especulação imaginativa solicitada por poderes globalistas para o Aldous Huxley. Como é que você imagina que a coisa pode ser? E ele ficou alguns anos pensando e despejando nisso a cultura monumental, né? Para conseguir imaginar uma sociedade verossímil, onde tudo estivesse sob a administração de um governo central, composto ali por meia dúzia de bilionários. Só para você entender ou admirar o mundo novo, você já precisa mais ou menos estudar o que o Aldous Huxley estudou. Se as pessoas perguntam, tem muita pergunta aqui sobre engenharia social. Eu digo, olha, o grande cérebro da engenharia social no século XX foi um senhor chamado Kurt Lewin. Você sabe quando Kurt Lewin começou a trabalhar? Durante a Segunda Guerra Mundial. Os princípios básicos da engenharia social ele já tinha formulado tudo na Segunda Guerra Mundial. Então, se você perguntar quantas pessoas leram Kurt Lewin no Brasil, eu conheço uma, é este que vos fala. O resto não se interessou por isto. Né? Agora, se você acha que você lendo meia dúzia de doutrinários conservadores ou liberais, você vai poder fazer face a tudo isso, está muito iludido. Essas coisas, elas valem, vamos dizer, a dedicação de uma vida, não de uns meses. Né? E a dedicação de uma vida significa o seguinte, que você não está trabalhando para você obter uma satisfação, uma vitória e uma satisfação no curso da sua vida. Você está trabalhando para as gerações seguintes. Você vai morrer e não vai ver o resultado. Agora, quantas gerações de comunistas deram a vida e morreram antes de ver o raio do socialismo? Desde 1848 estão fazendo isso. 1844 estão fazendo isso, né? Desde que o Karl Marx publicou os Estados dos Manuscritos, escreveu os Estados dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, os caras estão se dedicando a isso. Quantas gerações se passaram? 10, 15, 20? Nenhum deles reclamou: ah, eu não vou ver o socialismo. Ele sabe que não vai ver. É? Então, esta dedicação, vamos dizer, a dedicação deles ao mal, é uma coisa que chega a ser comovente. Porque você vê, as pessoas que estão do lado do bem não se dedicam assim. É o negócio, a profecia do William Butler Yeats. Né? The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Aos melhores falta toda convicção, enquanto os maus estão cheios de convicção apaixonada. A intensidade apaixonada. Este é o problema. Qualquer idiota que se inscreve no PT dá a vida por aquilo. No começo do PT, eles davam 10, 20, 30, 40 e 50% do seu salário para sustentar o PT. Agora, na direita, você vai fazer 10 anos que eu estou dizendo, por favor, algum empresário, financie a presença de 10 ou 15 alunos aqui, se querem fazer um curso de política, eu dou um curso de política. Mas eu não posso sustentar os caras aqui. Eu não vou cobrar nada pelo curso, mas eu não posso sustentá-los. Então, alguém, por favor, compra passagem para eles, paga um hotelzinho de quinta categoria para eles, tá certo? Um quarto num puteiro, qualquer coisa, para eles poderem ficar aqui, você está entendendo? Não apareceu ninguém. É inacreditável. Ah, mas nós vamos fazer propaganda das ideias liberais. Fazer buraco na água, meu filho. Ou então nós vamos defender a família. Fazer buraco na água. Porque vocês não sabem contra quem vocês estão lutando. Vocês estão lutando contra símbolos, né? Destruição da família é um símbolo, não é uma realidade. Eu até já expliquei isso aí. Os poderes globalistas não querem acabar com a família, querem acabar com a família dos outros. Né? Você vai ver, vai lá, estuda o Jorge Soros e o filho dele. O filho dele é uma cópia do Jorge Soros. Ele faz tudo que o pai quer, aprendeu tudo com o pai. Você vai ver a família Rockefeller está assim há gerações e gerações. E assim por diante. Então, é o reino das famílias dinásticas. Então, nós vamos voltar todos à condição de escravos romanos, que não tem família. Todo mundo come todo mundo e ninguém sabe quem é filho de quem. Então, acaba o direito de herança, tá certo? Na França, para você morre e deixa uma casa para o seu filho, sabe quanto ele vai pagar de imposto? 60% do valor da casa. Ou seja, quem herdou não é o seu filho, é o governo. Já está assim na França hoje, é? E no Brasil logo vai estar assim também. Então você vai acabando com o direito de herança, acabando com a continuidade familiar, e só quem vai poder ter filho e legar é quem pode pagar 60% ou 70% e ainda vai sobrar muito. Você sabe qual é a margem de lucro, digamos, da General Motors, né? É 1,2% ao ano. E isto é um montão de dinheiro. Agora, o neguinho que tem lá R$ 2.000 para ele investir não sei o quê, quanto que ele precisa ganhar? Ele precisa ganhar 100%, senão não valeu a pena. Tá entendendo? Essa sutileza da economia. As pessoas, o ser humano comum, ele pensa em dinheiro só em termos grosseiramente quantitativos. Não pensa em termos de proporções, tá certo? E muito menos da equação capital versus tempo, né? Von Mises, aliás, ensinava, quer dizer, a diferença entre o rico e o pobre não é só que o rico tem mais dinheiro, é que ele não precisa gastar imediatamente. Então ele pode fazer o dinheiro render. E o outro não. Recebeu R$ 1.000, tem que gastar. Eu aqui não me sobra nada. Aqui nos Estados Unidos os caras têm a seguinte concepção: você trabalhou o ano inteiro, pagou todas as suas dívidas, não sobrou nada. Eles dizem, então você não ganhou nada. Quando você ganhou ano passado, ganhei tanto. Quanto sobrou? Nada. Então você ganha nada. Quer dizer, a noção da poupança é fundamental para o sistema americano, ao qual eu não consegui me adaptar ainda. Eu gasto tudo até o fim. Né? Porque quando eu acabo de pagar minhas despesas, tem o parente, tem a avó, tem a tia, tem o cachorro, tem não sei o quê, papapá, papapá, papapá, papapá, né? Tem até a Heloísa, que diz que eu não dou nada para ela, só dei R$ 100.000 ano passado. Né? É um negócio incrível. Né? Todo mundo precisa e tá lá, olá. Eu não sei dizer não. Não, quem pede dinheiro, eu dou dinheiro mesmo. Sempre foi assim. E eu acho que tem que ser assim. Não estou errado. Né? Não estou arrependido de ter dado meu dinheiro. Então. Então, as pessoas não entendem nem mesmo esse negócio do processo econômico. As pessoas não sabem nem como é que esses milionários vivem, do que eles vivem, do que eles ganham dinheiro. Né? Então é tudo imaginação. Eu vejo, por exemplo, a questão das armas. O povo brasileiro está desarmado há meio século, cada vez mais desarmado, né? E cada vez mais levando chumbo. Então, o que ele pensa sobre as armas é uma fantasia, assim, entre macabro e pueril, que é uma coisa incrível. Ele ouve dizer que eu tenho uma coleção de armas, ele já diz, ah, então você tem um arsenal, uma fortaleza para matar comunista, etc. Hã? Urso é comunista, né? Urso é comunista. Então eu digo, peraí, você acha que o sujeito vai defender a sua casa com um rifle de ferrolho, com 4 balas, calibre desse tamanho, 375 Holland & Holland? Você acha que ele vai fazer isso? Hã? Ninguém usa isso para defesa pessoal, porque você seria louco, você mataria 15 pessoas uma atrás da outra. Tá certo? Então, por exemplo, olha, arma de combate, arma de assalto, arma militar, arma policial, arma de caça, são coisas tão, tão imensamente diferentes, mas as pessoas no Brasil não têm ideia. Né? Então eu acho engraçado que as pessoas ficam conjeturando, né, a respeito de armas de caça. Tem gente que diz assim, ah, você. Caçar um urso com mira telescópica é covardia. Eu digo, ah, é, meu filho, a mira telescópica serve se o urso está a 300 metros de distância, mas se ele estiver a 50 e você for atirar nele com mira telescópica, ele vai te comer. Tanto que todo caçador que se preza, ele leva uma arma de mira telescópica para acertar o urso na distância, e se o urso sobrevive a essa, ele tem uma outra arma, sem mira telescópica nenhuma, com outro calibre. Para ele se defender do urso. Arma de caça é uma coisa, arma para se defender de urso é outra, arma para se defender de gente é outra, arma para assaltar é outra, arma para fazer guerra é outra. Mas eu fico impressionado com a incultura brasileira em relação a isso. E quando se trata desses movimentos, então, que são mais complexos e longamente planejados por intelectuais de primeiríssimo plano, eu fico passado com a ingenuidade das pessoas. Eles não tiveram tempo de se preparar. E não quiseram se preparar. Porque se um jeito quiser, não, eu quero realmente aprender tudo isso aí. O cara vinha aqui, vinha rastejando até os Estados Unidos. Né? E até ia pedir abrigo na minha casa. Falava, não tem dinheiro, me recebe. Eu faria isso, pô. Ninguém faz. Então o cara leu 2 artigos do Olavo de Carvalho, leu um pouco de von Mises, leu a Ayn Rand e pronto, já sai aí falando. Né? É toda essa liderança que saiu, que apareceu do nada, você entendeu? Quer dizer, o neguinho fala, faz um discurso, faz um comício num palanque em março de 2015. No dia seguinte ele já está na capa da Time. Você lá, a Time, né, no começo da década de 90, publicou uma edição linda chamada Líderes do Século XXI. Sabe quem era o estrela do. Né? O estrela do elenco? Garotinho, Anthony Garotinho. Tiver capacidade de previsão desses jornalistas é uma coisa maravilhosa, meu Deus do céu. Então aí apareceu, né, quem é o grande líder do século XXI, Kim Kataguquinho. Ih, meu Deus do céu. É uma coisa impressionante. Né? Escuta, faz o seguinte, estuda a história, do jeito que você não gosta, estuda a história de Lenin. Vê o tempo que Lênin levou para se preparar. Né? O que o bicho sofreu, o que se ferrou antes dele poder fazer alguma coisa decisiva. É um negócio impressionante. E esse pessoal não, eles leem duas coisinhas, já saem gritando e vira líder. E a mídia, que está muito interessada em fabricar esses tipos, justamente porque sabe que eles são de pouca duração e são inofensivos, imediatamente os aplaude, acha tudo lindo. Né? E você quer saber, líder no Brasil não apareceu nenhum, de nenhum. O pessoal não sabe o que é um líder, não sabe nem distinguir o líder de um símbolo. O pessoal vai dizer, ah, o Lula, o grande líder, líder carismático. Eles não sabem a história do Lula. O Lula nunca liderou coisíssima nenhuma. Né? O Lula nunca tomou uma decisão na porca vida dele. Né? O Lula é um repetidor de decisão da Assembleia. Isso que ele fez, e isso foi o segredo dele. Ele era amigo de todo mundo no partido, ele não tinha inimigos. Foi só isto. Né? Agora, você quer estudar a vida de um líder verdadeiro? Pô, você já leu a biografia de Napoleão Bonaparte? Né? Napoleão Bonaparte pensava as coisas 20 ou 30 anos antes do resto da França. Né? Ele sabia o que estava fazendo. Quando ele tinha 15 anos, já sabia. Né? Você pega a história do Ronald Reagan. Passou a vida inteira premeditando um treco que nem a mulher dele sabia que ele ia fazer, porra. Né? Quando ele chegou a presidente do sindicato dos atores de cinema, a mulher achou que ele estava na glória, era a última etapa. Ele mal ia, estava tramando o negócio. Lê os diários dele, são um documento impressionante. O homem foi a maior moita do século. Agora você imagina a tensão interior de um homem capaz de alimentar planos para uma nação inteira em segredo, durante a vida inteira. Né? Isso é um líder. O pessoal não sabe o que é um líder. Né? Então, o Brasil está cheio de símbolos. Símbolos que acidentalmente representam as aspirações da massa num certo momento. Representam do ponto de vista dela, talvez ele nem as conheça direito. Né? E o pessoal aposta tudo nessas pessoas. Digo, não que sejam más pessoas, mas líder mesmo, não, gente, não tem nenhum. Infelizmente não apareceu ainda. Bom, vamos ver outra pergunta aqui. É uma pergunta que não tem nada a ver com a aula, mas é interessante. Lucas Binatti. Minha mãe é surda e sentimos que, apesar dela ter criado a mim e meu irmão, ela sempre teve grande dificuldade de aprender as coisas. Pensando nisso, eu teria algo nos indicar para que pudesse aprender, ajudar a aprender melhor as coisas. Oh, meu Deus do céu, existem pessoas especializadas no ensino de surdo-mudo. Né? Eu mesmo tinha um primo surdo-mudo que, graças a um instrutor dessa, ele levou uma vida inteiramente normal, casou, teve filho, fez sucesso, ganhou dinheiro, pá, pá, pá, pá. Ele não sabia produzir os sons, ele falando parecia que estava latindo. Né? E ele lia os lábios das pessoas. Né? Mas era um homem inteligentíssimo, capaz. Né? Então, mas ele estudou, ele teve instrutor. Então, eu sugiro que você fale com algum padre, ele está preocupado especialmente com a educação religiosa da mãe. Fale com algum padre meu conhecido, padre Zé Eduardo, padre Paulo Ricardo, para indicar algum instrutor de surdo-mudo especializado nisso, que existe, eu garanto para você que isso existe. Eu não sou e eu não conheço nenhum, mas se você falar com eles, vão descobrir alguém. Tem missa para surdo-mudo? Tem missa para surdo-mudo, claro, em Copacabana tem missa para surdo-mudo, claro. Boa, bem lembrado. Aqui, outra pergunta. Como podemos combater a pedofilia além da via penal? Eu não sei, né? Não me cabe dar solução tudo, mas tem uma solução, quer dizer, sem você estudar o assunto, você não vai conseguir. Por exemplo, você fazer com esse pessoal, não só da pedofilia, mas da bestialidade, não sei o quê, o que eu fiz com a turma do imbecil coletivo, pô. Você simplesmente explicar o que eles estão fazendo. E parar dessa retórica conservadora. Hein? Ah, destruição da família. O que quer dizer dentro? Acusar o senhor de destruir a família quando é exatamente isso que ele está querendo fazer. Né? Ele vai dizer, é mesmo, é isso que eu quero, eu estou com o saco cheio da família. Né? E quero destruí-la, e daí? Né? Então, não é esse tipo de argumento, assim, só convence os fiéis, se o senhor está muito apegado aos valores de família, etc. Bom, então, você está tentando persuadir pessoas que já estão persuadidas, e os outros você está simplesmente afastando. Agora, se você explicar toda a estratégia por trás da coisa, tem muita gente que hoje os apoia que pararia de apoiar imediatamente. É? Então, Por exemplo, você mostrar a natureza profundamente elitista e manipuladora e tirânica desta coisa. É? Tem muita gente que não sabe, acha que isso aí é tudo libertário. Não, se fosse libertário, acho que até eu apoiaria. Eu digo, se a existir democracia e liberdade dependesse, né, de ter casamento gay, eu seria o primeiro a apoiar o casamento gay. Falar, não, vocês podem casar, contanto que sobe liberdade para nós também fazer o que a gente quiser. Mas realmente as coisas não são assim. Aqui, o Adriano Macedo. Professor, nesta aula o senhor iniciou a menção das facções da direita brasileira, chegou a mencionar liberal e libertário, mas depois enveredou por outros temas. Não, não, não, eu abordei a segunda. Eu falei, existem basicamente duas funções, existem duas facções na direita brasileira, os liberais e libertários e os saudosistas do regime militar. Né? Nenhum dos dois tem, vamos dizer, uma visão abrangente da situação no mundo e do lugar do Brasil dentro dela. Nenhum deles tem sequer planos de governo. O pessoal só tem slogans, protestos, emoções. E isso é tudo o que está acontecendo. Então, por que que vocês acham que depois de tanta gente pedindo intervenção militar, os militares não intervieram? É simples, não são loucos. Porque eles já pensaram nisso. Eles também não sabem a solução, mas tem uma coisa que eles pensam certamente. Eles dizem, ah, bom, a gente toma o poder. Como foi em 64, só que em 64 havia uma onda geral de golpes militares apoiada pelo governo americano. E hoje? Hoje ninguém quer golpe militar. A ordem global inteira está contra golpe militar. Então você dá um golpe militar, assume o poder, no dia seguinte o capital estrangeiro vai embora. Não tem mais dinheiro do Banco Mundial, os acordos internacionais são todos considerados rompidos, pronto, e você está. Aí agora estou presidindo uma favela sem capital para melhorá-la. Você acha que alguém quer isso? Hã? Então, quer dizer, os milicos não tomaram o poder é sinal de que eles não são idiotas. Né? Mas eu acho que se eles tivessem, vamos dizer, um diagnóstico preciso, um plano, etc., já teriam feito alguma coisa. Se não fizeram, é porque não tem. Bom, eu acho que é. Ah, alguém tem uma outra pergunta. Bruno Forte. Muito obrigado pela aula. Como fica o processo de emasculação, feminização dos meninos em termos de compor o cenário para a aceitação social da pedofilia? Bom, esta feminização atende a inúmeras funções. Tá certo? E algumas delas, não, as principais, não têm nada a ver com sexo. Por exemplo, a incapacidade de um povo se organizar, a falta de iniciativa, tá certo? A timidez generalizada, tudo isso torna mais fácil você governar um povo por vias tirânicas sem que o povo nem sinta. Isso é clássico. E como é que se faz essa feminização? Se faz por meios químicos, através de hormônios, através de substâncias que inibem a produção de testosterona, aumentam os hormônios femininos, como por exemplo esse negócio. Isso é sério, esse negócio. Você toma uma bebida quente em copo de plástico, pronto. Né? Vale assim um testículo por ano. Né? Hoje, a taxa de testosterona nos Estados Unidos é 60% mais baixa do que era nos anos 50. 60%. Isto é grave. Eu também noto o seguinte: no tempo do Throat Speak, eu notava todo jovem que me telefonava fazer pergunta em voz de mulher. Todo, sem exceção. Peraí, peraí, peraí, peraí. Isso aí não era assim no meu tempo. Tinha uns 10% que tinha, mas a maioria não. Hoje em dia, para encontrar um homem com voz de homem, é uma coisa difícil. Né? Eu aqui, outro dia, fui aí no Centro de Richmond, olhando os meninos sair da VCU, falou, pô, passar um homem vestido de homem é uma raridade, eles estão tudo vestidos de menino ou de menina. É bom, antigamente sempre tinha um outro que gostava, mas agora, não é que eles gostam, eles não imaginam outra maneira. Esta é a maneira natural deles se vestirem. Né? Então, isso não tem nada a ver com propaganda. Claro que existe um outro elemento importantíssimo, que é o desenho industrial. Quer dizer, você feminizar o ambiente físico. Isto é importantíssimo. Por exemplo, até os anos 50, 60, os carros americanos eram feitos para dar ao cidadão uma imagem de poder. Aquele baita carrão que ocupava metade da rua, né? que tinha um motor com 400 cavalos, um negócio assim, então o cara se sentiu dono do rei da cocada preta. De repente, os carros começaram a ficar pequenininhos, redondinhos, uterinos, né? Isto muda a cabeça das pessoas. Só esse fator sozinho, não. Mas se você somar todo o desenho industrial, mais todo o fator químico, mais toda a propaganda, é um negócio avassalador. Desenho animado para criança, parece Desenho que animado para faz criança sucesso. também. Quando começou os Teletubbies, não é isso? Então, o Teletubbie, uma coisa inocente, tem lá. Bom, daqui a pouco feminizou tudo, né? Daí você proíbe os garotos de ter brinquedos em forma de armas. É capaz dele matar alguém com alguém de plástico, né? Eu, quando moleque, eu era o dono do maior arsenal infantil do meu bairro. Mas, então, quando era para brincar de mocinho e bandido, vinha 40 moleques, eu dava uma arma para cada um, pá, pá, pá, pá, pá, né? Nunca matei ninguém, eu matei umas cobras, porra. Fui matar um urso, o urso não apareceu, né? Então é isso, gente. São perguntas demais, eu não vou poder responder todas, aliás, nem a metade. Tenho desculpa o vexame, mas foi o que foi possível fazer. Nos próximos dias eu vou anunciar o curso sobre o Mário Ferreira. E naturalmente eu estou precisando de dinheiro, vocês devem até imaginar por quê, né? Então eu vou pedir que o máximo de pessoas se inscreva, como foi no curso Cultura Política. Tá certo? Quando eu fui botado para fora da minha casa, né? Fui despejado, ainda tive que pagar uma multa de 24 mil dólares, e foi o curso que me tirou do buraco e me permitiu começar a construir essa casinha que nós estamos fazendo agora. Eu vou fazer esse apelo novamente, porque eu não sou de passar o chapéu, muito menos para milionário. Teve um canalha chamado Pedro Zambarda, que disse que eu estou aqui financiado por um herdeiro de uma firma que é investigada na Lava Jato. É uma coisa maravilhosa, né? Ele, bom, eu não posso dizer que esse cidadão não me ajudou em nada. Não é isso? Ele me ajudou muito, não quando eu mudei para os Estados Unidos, quando eu mudei para Curitiba. Ele foi meu fiador, sem o qual eu não poderia alugar uma casa. Ele me recomendou para ser professor no curso de pós-graduação lá da PUC. Não é isso? Comprou alguns quadros do meu filho Davi, e quando eu vim para cá, não posso dizer que ele não me ajudou em nada, porque ele e o irmão, que são dois caras grandão e forte, me ajudaram a carregar os móveis que eu tinha comprado no Target para a casa, tá certo? E um deles financiou algo, financiou a prima dele, que morava em Nova York, para ela comprar uma casa na Virgínia, para fins de investimento. Ela comprou a casa, depois alugou a casa para mim, e quando eu não pude mais pagar o aluguel, me despejou, me botou na rua. Então, isto foi o financiamento. Vê que coisa impressionante. E na época, eu não posso dizer também, esse senhor que ele aponta como meu financiador, ele me ofereceu na época. Quando a prima dele botou para a rua, ele ficou com dó de mim, ficou com um pouco de vergonha e tal, me ofereceu um empréstimo para eu dar de entrada na casa. Eu não aceitei e lancei o curso Política e Cultura no Brasil. Politicultura ou Cultura? Politicultura Brasil, que rendeu o suficiente para eu dar de entrada na casa. Não passo chapéu, gente. Não, não passo chapéu, não peço contribuição. Quando eu tenho que pedir alguma coisa, inscreva-se no meu curso. É isso que eu peço, e é isso que eu vou fazer de novo, tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.